Tem umas que são ligeira, paga de santa, de freira, e estica o zoião quando ele abre a carteira. O mané pensa que ganhou na loteria, ela nem sabe que entrou numa fria. Gel no cabelo, perfume, esporte, ela olhou a caranga, ele olhou o decote. Ela de Louis Vuitton, do camelô, e ele carro alugado no cheque voador. Tá devendo a Avon, rainha dos caô, e ele diz que é patrão, mas mora de favor. Chegou pros manin, falou com a geral. Gente, só o avião que tá dando moral. Ela foi nas amigas da mesma pegada, meteu uma raiva e foi falando empolgada. Gato na minha tocaia armada, essa noite promete ser apimentada. Bolou o plano perfeito a semana inteira. O vestido mais curto que achou na feira, chapinha fiado na cabeleireira, e o batom mais vermelho que brasa em fogueira. Já ele sem planos, mas necessidades. Vinha vários meses passando vontade, era falador, contava vantagem com o hábito de não falar a verdade. Rodava a chave, metia um migué. Ela é gananciosa e ele um mané. Ela chegou bem perto da orelha e falou: amor, cê não quer me levar pro rolê? Levo ele pra cama, dou chá de xoxota, rapelo as notas, depois meto o pé. Levo ela pra cama, incorporo o frota, chamo de cocota, depois um pelé. Eu só observo e nem falo nada, o preço que tem uma boca fechada. A história é boa, mas tem perna curta, saco de vacilo, tem toda quebrada. Eu só observo e nem falo nada, o preço que tem uma boca fechada. A história é boa, mas tem perna curta, saco de vacilo, tem toda quebrada. Mó fita, e neguinho acredite, só ganha as micha quando a Zé da marmita. Falou demais, pagou de caminhada, que onde morava era o pá da quebrada. Geral escutava, não falava nada, da corda pra ver a matraca enforcada. Fiz assalto de banco, estourei no norte, tem mais de 50 milhão nos malotes, tá tudo escondido na mala do carro. Aí irmão, sem maldade, me arruma um cigarro. De repente viu o que me esperava, um mano colou onde a gente tava, foi cumprimentando a rapaziada, e o ladrão de banco pouco a pouco afastava. Cê viu pra onde foi? Sumiu que nem pó. Disse eu vou logo ali, tava branco que só. E o mano que chegou tava injuriado, e a gente perguntou: por que cê tá bolado? Ah, não é pra menos dom, ó só que sujeira. Trampo igual um escravo a semana inteira, acordo às três, sou ajudante de feira. Tudo pra não ter que trampar nas biqueiras. Juntei uma moeda, comprei meus panos pra chegar melhor onde eu tô estudando. Tudo isso pra quê? Pergunto pro cê. Se o ladrão de varal leva e o cê nem vê, meu conjunto da Adidas, quem dá tô pagando, e o tênis da Mizuno que nem do outro mano que tava aqui e sumiu do nada. Camisa 5 do time da quebrada. Camisa 5? Ó que fita errada, essa peita era minha e também foi roubada. Eu só observo e nem falo nada, o preço que tem uma boca fechada. A história é boa, mas tem perna curta, saco de vacilo, tem toda quebrada. Eu só observo e nem falo nada, o preço que tem uma boca fechada. A história é boa, mas tem perna curta, saco de vacilo, tem toda quebrada.